Então vamos lá então, botei pra gravar. Ah, eu limpei, eu não conheci. Já tá gravando? Não, não, tá gravando, mas pode não. Falar. Boa noite, seriadores. Peraí, gente, o Eduardo vai cortar a ligação. Vou cortar. Começar a gravar. A gente já volta aí, valeu! 3, 2, 1. Tchau. Comerciais. Let's go to the beach, eat, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad girls like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it on. The zone, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all my money and don't trip. Floor, floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships are meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop, cause we're so high. Let's do this one more time. Starships are meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop. Fala galera, estamos começando mais um podcast do Viciado em Série. Eu sou o Eduardo e comigo aqui eu tenho o Pedro. Beleza, Pedro? Beleza, Eduardo. Boa noite. Aqui com a gente também está a nossa mamãe, troll, Luana. Olá. E o nosso papai troll também está aqui nessa noite. Beleza, Moisés? Beleza. Boa noite, pessoal. E nós vamos iniciar aqui hoje um ritual no nosso podcast, que é sacrificar um virgem. E o primeiro virgem a ser sacrificado nesse podcast vai ser o Igor. Beleza, Igor? Boa noite, gente. Não me maltratem, por favor. Sou muito querido. Ah. Seremos carinhosos com você. Pegaremos leve. E nesse podcast dessa semana a gente vai falar sobre as promos da Fall Season 2012 e 2013. As emissoras liberaram seus upfronts, liberaram os promos daquilo que poderão ou não ser as nossas séries do coração, ou pode ser apenas uma grande bola de lixo que vai chegar até as nossas casas nessa próxima temporada, né? Então, a gente vai comentar aqui os promos por emissora, baseado em opiniões levianas, em opiniões que você pode levar a sério ou não, que são as nossas opiniões. Exatamente, ou não. Ou não, né? Ou não, sempre está aí. É, ou não é a nossa frase favorita, acho que teria sido até o bordão desse cast, né? É, a Luna já usou o melhor não, foi mais de metade. Melhor não. E a gente vai começar então pela ABC, a ABC que fez o seu upfront na semana passada. Olha só, momento glee de Moisés. Você viu só? Moisés que ainda está ainda vivendo a finale de glee, né? É verdade. Mas as finais vão ser roubada do time. Mas as finais são só no próximo podcast, Moisés. Só no próximo verdade. Podcast. Fiquem ligados aí. Deixa as finais. A ABC, ela lançou nessa nova temporada nada menos do que 10 novas séries. Sim. 10 novas séries entre Fall Season e Mid Season. E aí a gente fica pensando... 10 novas séries. E a gente vai começar por uma que parece bem promissora. O promo é bem interessante. A premissa é interessante, que é Last Resort. Né? Last Resort vai contar a história de um grupo de marinheiros que trabalha no maior submarino nuclear dos Estados Unidos. E eles recebem uma ordem para lançar um míssil nuclear contra o Paquistão. Só que você percebe no promo... que essa ordem não vem diretamente do presidente dos Estados Unidos e de ninguém de uma patente reconhecida do exército. Então, o capitão daquele navio, ele se recusa a lançar essa bomba atômica contra o Paquistão e eles viram meio que rebeldes, né? Eles se tornam caçados pelo governo americano. E essa é a premissa de Last Resort. Igor, você viu esse promo, não viu? O que você achou do promo de Last Resort? gente, que promo foda, sabe? Começou ali o negócio submarino. Daí, assim, pela sinopse, que eles colocarem submarino, e daí eles virarem assim na promo a maior nação nuclear no mundo, uma grande potência nuclear, por causa das hostilhas que tinham lá na coisa, e daí todos os países começaram a ficar preocupados com eles. E daí também tem aquele negócio que a ilha já era habitada quando o submarino vai lá, né? Por causa do submarino sobe e vai ocupar uma ilha porque estavam sendo atacados, né? Então eles colocam lá, vão na ilha. Só que o negócio é que tem todo o conflito interno, né? Por causa que tem a população lá, provavelmente eles não vão aceitar. E também vai ter a tripulação do navio, né? Vai acontecer alguma coisa, que algum deles vai fazer alguma coisa errada. E vai ter todo aquele negócio de resort. Eu acho, na minha opinião, que assim, é uma das mais premissas, entendeu? Pode dar certo. E talvez, eu não sei se vai dar uma boa audiência pra esse, si, por causa que eu já vi ali pelo trailer, que, por causa que, assim, efeitos especiais não é com a ABC, a gente já sabe disso, com outro Panatime, com uma cinha de Lost, não dava certo, era muito feia, entendeu? Visitors. E ali pro promo a gente já dava pra ver que a arma que, assim, passou pro Washington foi muito mal feita. Mas, assim, a série pode dar certo, basta eles quererem, sei lá, fazerem as coisas, entendeu? Sinopse é muito boa. Ô Moisés, essa Oi. Série, ela é do criador de The Shield, né? E tem um elenco bacana, tem o André Brauer, que fez Mena Sertanejo, ele veio, fez também o psicólogo lá, o orientador do House na sétima temporada. Tem a minazinha lá de The OC, que foi a namorada do Ryan na última temporada. E tem aquele, o camaradinho lá, o lobo de Anjos da Noite no elenco. Tem uma premissa boa, o promo é interessante, mas a minha pergunta é, por quanto tempo será que vai conseguir manter uma premissa dessa no ar? Será que os americanos vão achar interessante? Será que eles vão gostar? Eu acho meio complicado. E também tem um problema aí, cara, que eu vejo quando a gente tá falando dessas promos dos seriados que vem, a gente pensa muito mais na emissora do que na história, né? Porque sinopse é tudo muito muito assim, basicão. A gente pensa na emissora, cara. A ABC não tem muita moral comigo, não. Pelo menos é muito escrava da audiência, assim. Bem parecida com a NBC nesse sentido. Eu acho que o seriado não começar muito bem, não estourar, cara, ele vai ser cancelado, assim, na metade da transmissão, entendeu? Dos episódios e vai terminar com esses cancelamentos que a gente conhece há muito tempo. Sei lá, cara, eu não confio na ABC, não. Espero que seja um bom seriado. Cara, quando eu li a sinopse, eu achei que eles iam. Porque na sinopse não ficou muito claro. Pra mim ia ser dentro do filme marino, tipo, a série toda. Porque não deixa claro, né? Falta eles estão positivos, estão tudo marino e pronto. Eu vi o trailer, eu não achei a história, assim, muito firme, não, sabe? Eu achei, sei lá, não me interessou, assim. Não achei essas coisas, não. E a questão dos efeitos, né, que todo mundo já sabe, que é de si, né? Incrível, né, com os efeitos só da Time, né? E ainda tem o fato que a ABC, ela colocou Last Resort num horário que é meio complicado, porque Last Resort vai competir na quinta-feira, que é o dia que a audiência é mais acirrada lá nos Estados Unidos, né? Botou eles pra competir na quinta-feira, eles vão anteceder Grey's Anatomy. Não é nenhuma série que vai, por exemplo, tentar pegar a audiência de uma série já conhecida, como Grey's é. Não, a ABC programou pra ela pegar antes de Grey's Anatomy, na quinta-feira, vai bater de frente com The Big Bang Theory, né? Que é a maior audiência da TV. O problema é que a ABC não sabe se planejar quanto ao horário, né? E a série, pra mim, ela não tem uma. Eu não sei, né? De repente eu tô errada, mas pelo que eu vi, não tem uma história, assim, que vai conseguir ser levada de uma maneira interessante por muito tempo, realmente. É verdade. Não acho que que vai conseguir, né? A próxima... Poxa, mas vamos torcer, né? Pelo menos não é um... Né? Um seriado qualquer. É, a ideia é muito boa. Acho que a ideia é muito boa mesmo. Tem potencial. Tem potencial. Então a pergunta pra gente encerrar Last Resort. Pedro, você acha que Last Resort bomba ou flopa? Cara, eu não entendo muito de séries. Eu vi uma coisa meio que comédia ali, meio que séria. Eu acho que ela flopa. Igor, bomba ou flopa? Flopa. Luana, bomba ou flopa? Eu vou comer o Guts, né? Como dizia a coleguinha do céu. Eu acho que flopa, cara. Vocês! Cara, adorei esse negócio de bomba ou flopa. Com certeza flopa. Então, ABC, Last Resort, flopa. Pra mim também flopa, então a gente tem 5 flops pra Last Resort. Então... Pra não sair, pra acertar todos. É isso aí. É. Vai tudo pro bolão. E... Se a gente ainda estiver vivo no final de tudo isso. É verdade. Eu vou. Que o mundo não acabar. Eu vou anotar aqui nas minhas notas adesivas do Windows. Anota aí, Pedro. Olha, anota. Vai adesivar. A próxima série da ABC é a série com o maior nome que eu já vi na minha vida, que é How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life. Nossa. Sim. Quem não for taxa, cara, vai falar só pelas siglas. How I Met Your Mother ficou com inveja agora. Não, oi. Isso é um nome gigante, cara. E vamos lá pra premissa dessa história, né? A premissa dessa história é o seguinte. É uma mina, a Polly, que é... Ela é uma mulher recém-divorciada que ela volta pra ir morar na casa dos pais dela, né? Que é a minazinha lá de Weeds lá e aquele cara lá, o irmão do Raymond, de Everybody Loves Raymond. E eles são um casal todo pra frente, casal que fuma maconha, casal que anda pelado dentro de casa. Mas viagens dessas, sim. Vocês acham que isso tem potencial? Eu não gostei do promo. A filhazinha da menina da Polly... Ela é uma fofa, uma graça. Mas nem só de criança pode viver o seriado, né? Eu achei muito forçadinha a barra ali da comédia do seriado. Não gostei. Não gostei mesmo desse promo. Igor? Eu achei engraçado. Eu vi agora, mas eu achei que o pessoal, pelo menos, né? Que tá fazendo a série é engraçado em outras coisas. Não sei se vai ser engraçado na série. É verdade. Mas... Elizabeth Perkins, Elizabeth Perkins. Só isso. Eles são engraçados em outras coisas, né? Em filmes e tal, mas... Aí, né? Não tem como falar se vai ser bom na série. Enfim, eu não vou assistir mesmo. Parece mais do mesmo, né? Sim, sim. Parece que você já viu isso. Em algum momento você já viu isso. Em algum momento da sua vida você já viu. Até o fato da criança ali, essa coisa assim. Eu acho que essa parada de criancinha já passou. A gente tem o Jake. Eu tô meio hater, assim. Eu não gosto do Jake. É, não. A gente tem o Jake. A última criança que eu gostei foi a garotinha da Avenida Brasil, né? Revenge. Eu gosto da Hope, de Raising Hope. Ai, a pessoa tá tão idiota. Ai, ela é uma fofinha. Uma fofinha. Nossa, fofinha. Vou tão gay agora. Uma fofinha. Fofinha, tá? Elizabeth Perkins. Gente, eu acho o seguinte, que esse seriado é da ABC, né? Vai ser da ABC. ABC né? Também. Beleza, moral zero. Porque é o preconceito, né? A parte dos caras que o Edu falou dos caras andarem pelados, você já tira, né? Que a ABC é conservadora. É. Então... Desde Visitors, eu tenho trauma de ABC. É, eu tenho desde as Sasha me corrigem se eu estiver errado, desde Flash Forward. Que eles venderam o tempo inteiro como a nova Lost. Mas toda temporada tem a nova Lost, né? É. E a ABC também tem se colocado o tempo inteiro nisso. Isso vai frustrando as pessoas, né, cara? É, vender um monte de seriado novo, cheio de potencial, como Nova Lost. Verdade. Se bobar, vão vender esse seriado aí como Nova Lost também. Enfim, É flop, todos concordam. É, gente. Eu acho que... Então... Dá uma ditadura. Acho que tem que haver votação, cara. Eu tô com pena da ABC, velho. Não, mas pra ser... Eu acho que... É... Mas, cara, eles forçam muito, tipo, 10 séries novas, sabe? É forçar demais, eles querem trazer coisas inovadoras, inovadoras, e acabam fazendo a mesma coisa e não levam pra frente, querem os resultados todos na primeira semana, sabe? Se não deu certo, céu, assim não dá. O caminho que eles têm pra melhorar um pouco, e você acha, então, que qualidade... Vem antes de quantidade. Claro, com certeza. Tem que cativar. Eu não sei qual é a da Ipsy, cara. Entendeu? Pra depois tipo, ficar lançando uma de série. Ela... Os executivos da Ipsy acordam durante o dia. Daí, o que que eu vou aprovar hoje? Já sei. Cara, já vou pegar 20 tudo, né? séries, vou colocar na minha grade. Alguma deve dar certo. Alguma vai prestar. Eu acho que eles estão fazendo exatamente isso. Mas é isso mesmo. Mas é burrice, sabe? Porque nós estamos numa fase que, assim, ninguém tá gostando de nada, porque parece que todo mundo já viu tudo. Então, fazer isso é gastar dinheiro à toa. Porque o pessoal não vai gostar, é mais do mesmo, cara. Eu acho que nós, seriadores, estamos ficando muito mais exigentes agora. É verdade, falou então, tudo. Então, fazer isso é bobeira. Eu acho que isso vai ser aquele caso que vai ser cancelado com 2 episódios. Eu acho que vai ser 2 episódios. Se chegar a 2 episódios. Que vai ser cancelado facinho, junto com uma outra série da ABC que a gente vai comentar daqui a pouco. Nossa, vocês são malvados. Não, isso é porque você não viu. Isso é porque você não viu o promo da série que eu não vou nem falar agora. Vai ficar por último. Porque essa tem tudo pra ser, acho que uma das piores séries de todos os tempos. Todos os tempos, entendeu? Todo mundo sabe de qual está falando. É, e aí, a pergunta que não quer calar. Pedro, How to Live, brananana, bomba ou flop? Flopa, velho. Flopa, velho. A comédia, pra mim, não tem uma que preste, a não ser que ela fale de pornografia. Nossa. Essa é a realidade. Igor, bomba ou flopa? Flopa, flopado, entendeu? Luana. Já flopou, cara. Já flopou. Vamos cancelar da nossa lista antes de estrear. É verdade. Nem vou nem estrear. Moisés. Eu vou dizer que... Bomba. Tô brincando, gente. Vai flopar, porque vocês não vão assistir. Se vocês não forem assistir o mundo inteiro, não assistirá. Então, até agora, ABC, nada bombou, né? Tudo flopou até agora, né? Tudo tá flopado agora. Flopa a emissora logo, gente, que a gente vai ganhar. Então vamos lá, a próxima... 20% da estreia. A próxima série da ABC é mais uma comédia, que é Family Ties. Family Ties conta a história de um loser, sempre um loser, que volta pra casa depois de não se dar bem na vida e vai trabalhar como aquele, como é que eu posso dizer, marido de aluguel, faz tudo. A família dele tem um negócio de marido de aluguel e ele tem que assumir os negócios da família. E sabe aquelas piadinhas requentadas que podem acontecer? Nego martelar o dedo, dá com uma... aí você vê... Tá consertando embaixo da pia e o cano abrir e sair água na cara. Sim, aí tem uma piadinha no promo que é a mais óbvia de todos. Que eles falam assim, você é um desastre. Aí, não, eu não sou um desastre, não. O que falta acontecer pra você eu ser um desastre completo? Aí você tá assistindo o promo e tu fala assim, cara, só falta ele acertar um prego no pé. E é o que acontece 10 segundos depois de você pensar isso. É. Nossa. É, mas... Então, cara, tá, tudo bem. Eu pensei e aí a gente só... pensa, o cara recebe pra escrever uma porcaria. Exatamente. Dessa. Ah, não. Tá, tudo bem. Assim, eu gosto de ver um pouco. De martelar. Não, de pegar esse tipo de clichê eu gosto, cara. É marido de aluguel, vai ter o pereirão, gente. Vai ser o pereirão. Cara, é o pereirão, falaram tudo. Resumiu, mitou. Flopou. Caraca, mano, que comparação lástima. Não, eu acho que não vai falar que vai bombar. Vai bombar? Já é a sua opinião? Pode bombar, né? Tem carinhas mais velhas. Tem o... Né? São famosinhos, não sei o nome de ninguém, enfim. Então vamos lá, Pedro. Mas pode bombar então, por isso. Luana, pra você vai bombar. Eu acho que vai bombar. Cara, é porque, tipo, eu não acho a mesma graça nisso, mas os americanos são muito idiotas. Ah. Então eles vão achar graça, cara. Olha, porque cuidado, você pode ser processado. Cara, mas é verdade. Então... Os americanos escutarão esse pod. Vamos à votação, vamos então, né? Will, vamos só perguntar continuar. Aqui, Igor, o que você achou desse promo de Family Tools? Ah, tá. Eu achei, eu achei a premissa muito interessante, que tava dá sono de ler, mas o trailer foi engraçadinho, entendeu? Eu não achei chato, então eu acho que vai bombar, sabe? Vai ser legal. Então, Igor bomba, Pedro. Bomba. Moisés. Flopa. Luana. A pior série, a gente acha que vai bombar. Pra mim também flopa, então... Ganhou bomba, então... Até agora, 2-1 pra ABC, né? Então, já que a gente tá... Ganhou flopa. Não, ganhou bomba. Ganhou bomba. 3-2. Eu acho que vai bombar. 3-2, tem tudo aquilo. Ah, Luana, é, Luana que bomba. É. Tô falando muito troll agora, então vamos encerrar lá, as comédias da ABC. Faltam duas, mas uma vai ficar pro final porque é muito ruim. Vamos falar de Malibu Country, que pra mim vai ser a melhor comédia da ABC. Vai ser Reba de volta. Reba está de volta, sim. Reba McEntire, você lembra da série que teve dela? Reba, teve 6 temporadas. Não, não é do meu tempo, não. Reba, pirulito de maconha. Pirulito de maconha, cara. Pirulito de maconha, Moisés. Nossa, aí. A velhinha. Curti, não conheceria. A velhinha, chupando um pirulito de maconha. Moisés, não tem noção. Ela é a atriz essa, é a ruiva ou a... É a ruiva, é a Reba McEntire. Ah, sim. Ela não tava em Mike Molly? Ela saiu de Mike Molly? Ela era a mãe da Molly? Não, não é não. Vamos falar aqui rapidinho da sinopse de Malibu Country. É a história da Malibu, que é a Reba, que depois que ela descobre que ela foi traída pelo marido, ela muda do Texas pra Malibu, né? E aí ela é uma cantora country que vai tentar manter a família e construir uma nova carreira. A parte que eu achei mais engraçada desse promo... Não sei se você concorda comigo, tirando a parte do pirulito de maconha. É quando ela tá lá na gravadora, o cara fala assim, ah, hoje em dia a gente só contrata pessoas bonitas e gostosas. Você é bonita? Não. Você é gostosa? Não. Bonita e gostosa? Posso escolher um dos dois? Eu acho isso, achei muito bom. Achei que... Eu achei esse promo o melhor. Segundo melhor momento. Esse promo é bom e tem tudo pra dar certo. Por quê? Tem a Reba, que os americanos amam. Tem música country, que os americanos amam. E comedinha com pirulito de maconha, cara. Como não gostar? Como? Tá. Porém, eu tenho uma bomba pra vocês. O garoto de Terra Nova. É verdade. É ele? O que vocês dizem sobre isso? Ah, acho que vai ficar. Acho que ele vai passar despercebido, cara. Como ele fez de Terra Nova? Desse jeito. Cara, eu acho que também vai bombar porque... Eu não gostei, mas olha só. Vai bombar porque tem essa coisa country, né? Sertanejo universitário, assim. Olha! Tá bombando, sabe? E aí, provavelmente, vai bombar por isso, né? Se fosse aqui no Brasil, vai bombar, né? Enfim. É. Você, Moisés, o que você achou? Claro, é do The Voice? Quem? É a Reba participou, acho que, do The Voice, sim. Ah, cara, participou, foi conselheira, acho não foi sim, não? Acho que sim, acho que sim. Do time lá do menino lá, do Blake. Do Blake. Ah, vai bombar. Então, vai bombar. Dois bombas, tem três bombas, né? Porque pra mim também é bomba. Igor, bomba ou flopa? Bomba, com então, certeza. Pedrão. Então, bomba. Malibu Country conseguiu Nossa, unanimidade. É, bombou. Então agora tá 2-2 para as séries da ABC. Vamos encerrar as comédias com esse promo que foi o melhor promo que eu já vi na minha vida, só que não. Que é o promo... Uhum. Fala sério, muito que bom, é o promo de The Neighbors. Vômito. Ah, cara, que promo Vômito. Nojento. Que promo nojento. A premissa da série é a seguinte. Um cara que tá cansado dos seus vizinhos resolve mudar de vizinhança e chegando lá, ele conhece seus novos vizinhos que são simplesmente alienígenas. Sim, foi isso que eu disse. Sim, Alfio, vai ter alienígenas que choram pelo ouvido, não são qualquer... Exatamente, que choram uma geleca verde pelo ouvido. Sabe, uma coisa muito, muito bizarra. Sabe, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha desse promo, Igor. Eu fiquei com muita vergonha. Sabe aquele momento, tipo assim, que tem uma reportagem, o cara fica zoando o outro, sabe? E tu fica com aquela vergonha alheia da pessoa? Foi o que me aconteceu ao ver esse promo. Foi muito retardado. Eu não sei como é que... Eu acho, sinceramente, que a ABC, todas as emissoras, deviam contratar consultores pra falar o que é que não, com certeza, vai dar certo. Essa porra... É muito ruim, é muito idiota, é muito chato. Cara, mas é difícil pensar que não tem, né, cara? Por mais incrível que pareça. É estranho esse tanto de seriado. Alguma coisa tá estranha. Cara, você viu esse promo, mas achei coisa ridícula, coisa bizonha. Ainda não vi, cara. Tô me baseando em... Eu acho que sei lá, parece uma série infantil, sabe? Uma coisa feita pra criança de... Menos de 4 anos. Cara, eu fiquei com... Você queria ofender o cara que... Com certeza, Pedro. Falaste tudo, cara. Eu digo assim, em termos gerais, sabe? Especialmente essa choradinha pelo ouvido que é muito mal feita. O comportamento que é infantil. Não o comportamento alienígena de filmes que você... De séries que você vê por aí. Cara... Entendeu? Eu acho que o contexto geral é um contexto muito infantil, não... de adolescente brasileiro. Eu fiquei com muita vergonha desse promo, gente. Muita vergonha. Então, pra mim, é uma bomba gigantesca. E olha que o Eduardo é bonzinho. É, mas né? É uma bomba gigantesca, cara. O cara tomando cerveja com alienígena dentro da nave. Por favor, não faz isso. Não faz isso, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não me obriga a aceitar. Tem problema. Não me obriga a aceitar isso. De novo, conselhos executivos da ABC. Um executivo da ABC acorda de manhã. Vai ler o script de The Neighbors. Ha, ha! Chora pelo ouvido. Vão rir disso. Cara, certeza. Não me obriga a gostar disso. Por favor, cara. Não me obriga. Entendeu? Então, vocês flopam, vocês bombam, vocês... Isso vai Fala. Flopar? Muito, vai flopar muito. Muito, muito, muito, muito. Moisés, flopa ou bomba essa porcaria? Gente, eu acho que flopa. Luana, flopa ou bomba essa porcaria? O quê, gente? Ela foi abduzida pelos vizinhos da série. Ela foi abduzida, gostei. Contornou. Ah, tá. Então, é a pessoa dos aliens bastante. Isso. Flopa ou bomba? Cara, já nasceu flopada, cara. Não tem o que dizer. Muito pop isso, muito ridículo. Muito ridículo. Igor, meu amigo. Eu até achei bonitinho os aliens. Você achou bonitinho? Bem feitinhos, assim, eu achei. Mas, bem feitinhos que eu digo o efeito, né? Porque a série é uma merda. Sem dúvida. Igor, flopa ou bomba essa bomba? Olha, se eles quiserem assim, fazer um syndication, transferir pro Discovery Kids, bomba dá certo, mas se não fizer isso, flopa. Eu acho que seria legal se transferir para... Ou para o horário infantil da ABC Family. Não, né? Na ABC Family tem séries muito sensuais na ABC Family. Entendeu? Não tem espaço para ir. Muita sensualidade, entendeu? Muita pegação, não tem espaço pra isso. Mas não tem área infantil na ABC não, Family? Não, já foi esse o tempo da área infantil. Eu achei que porque ela tinha esse nome, seria pra família, mas enfim. Cuidado, Kaique. Pega, Pedro, Aí, pega? Não. Tô falando mal da ABC Family aí, ó. Não, tô falando mal, tô falando que eu achava que porque o nome Family seria alguma coisa pra família toda e não pra o segmento adulto só, enfim. Então, pra você, Pedrão, flop ou bomba? Cara, por geral. Então, terminamos as comédias e por enquanto o saldo da ABC tá negativo. 3 flops e 2 que vão bombar na temporada. Então vamos começar com os dramas aqui. Eu vou começar com um drama que eu achei tão meia boca o drama, que é Red Widow. Eu achei esse promo fraquíssimo. Achei uma história muito nada a ver, que é, vai contar a história de uma viúva que o marido dela trabalhava com contrabando. Aí ele morre assassinado. E ela tem que assumir o lugar do marido no contrabando. Que pessoa, em sã consciência, vai fazer uma coisa dessa? Ah, meu marido morreu, mas eu vou continuar com o contrabando. Vou continuar no contrabando. Não vou pegar o primeiro avião pra Islândia, não. Com as minhas crianças, não. Vou fazer parte do contrabando, que isso é super normal. Super bacana. Né? E, não, e ainda tem uma coisa que é de tremer a base. Porque você vê lá no promo... dos roteiristas da saga Crepúsculo. Era, tem é? Não fala mal de Crepúsculo. Não te bato, filho. Ainda tem isso. A minha carne tremeu quando eu vi. Dos roteiristas da saga Crepúsculo. Falei, tá explicado o que eu não gosto. É tipo, dos roteiristas, né? De Gossip Girl. É. Essa é a próxima. What the hell? A ABC tá louca. Credibilidade, né? Falar isso, tipo, tadinho. Assim, eu achei essa narrativa muito frágil. Muito frágil, muito frágil. Isso daria um filme, um filmezinho pra televisão. 2 horinhas. Agora uma temporada com 24 episódios. Com a mulher que fica trabalhando pro contrabando porque o marido morreu. Ah, me faz o favor, né? Com risco de ter uma segunda temporada. É, mas... me faz o favor, cara, que não dá, não. Pelo amor de Deus. É. Cara, tipo... tem um filme com a Kylie Coco que o avô dela morre e ela assume os negócios. Olha só. E que ele era mafioso, passou na sua batalha, tão engraçado. Nossa! Mas deve ser comédia, né? Mas esse não, esse é mó barra, entendeu? É o mesmo plot. Eu vou falando logo, pra mim essa porcaria vai flopar. Pra mim também, cara. Pra mim também, plot de filme de sessão da tarde em série dramática, cara. Tem que flopar. Impossível. Todos flopam, então. Total. Não, eu bombo. Bomba? Sim. É porque é dos produtores. Porque, assim. Eu acho que é o tipo de série que o americano vai ver, entendeu? É que é isso. Assim, eu gostei da protagonista, eu achei ela bem. Tipo, forte. Eu não acho que ela vai ceder, sei lá, perder espaço pra algum dos coadjuvantes, porque também não tem nenhum ator excepcional ali que vale menção. Mas, assim. A série, a premissa, eu não vejo como é que ela vai se manter, sabe? É como tu disse, um filmezinho de 2 horas, mas uma temporada... É muito... Gente, esse neguinho que mas tá bomba. Na série, não tá na outra também? Do Family Tools? É o mesmo cara. É muito, muito, muito frágil. Então, esse a gente tem aí, então... Moisés, vai bombar ou vai flopar, Red Widow? Vai bombar? Mas ainda assim vocês são votos vencidos. Mais uma pra gente, então. Mais um flop pra ABC. 4-2. O próximo drama da ABC. Eu gostei pra caramba desse promo. Eu achei esse promo muito legal. Mas também não sei se vai durar muito tempo, que é de Zero Hour, né? Esse promo foi muito bom. Dan Brown Feelings. Dan Brown Feelings total. É uma coisa... Cara, é o único que me deu vontade de assistir. Eu também gostei pra caramba. Pra quem não sabe do que se trata, Zero Hour vai contar a história de um editor de revista, que ele é completamente cético. E aí, um dia, a esposa dele é sequestrada porque ela comprou um relógio que tem alguma coisa a ver com uma conspiração religiosa. Então, tem tudo muito, muito Código da Vinci, assim. A sensação de que quando eu vi o promo... Mas o promo foi tão bem feito, a montagem foi tão legal, que eu vou assistir Zero Hour com certeza. E conspiração é tudo de bom, né? Conspiração bem trabalhada, tem tudo pra dar certo. Eu gosto. Cara, essa conspiração meio que religiosa, assim. Eu gostei dessas coisas. Eu também gosto do que é secreto. É. Sempre gostei de Dan Brown. Eu também. Eu gostei. Essa é a única coisa que eu... Do Dan Brown, eu prefiro mais o Anjos e Demônios, não o Código da Vinci. Mas, enfim. É, verdade. Então, então vamos... Vai bombar? Vai bombar? Vai bombar. Então... Vai bombar, tô vendo até os comentários aqui no Série Maníacos que geral tá apostando nesse seriado. Então, bombou então pra todo mundo então. Então. Vai bombar, aí, com certeza. Cara, com certeza. Então tá aí. Ou então, se não bombar, vai ser bom na nossa cara. É. Então. cara, se não bombar vai ter sido uma pena, porque a série parece ser realmente boa. Só não vai bombar se eles não souberem levar a história, cara. Que é bem possível que aconteça. Mas a história é muito boa, cara. Se eles souberem realmente o que eles querem, aonde eles querem chegar com a série, eu acho que bom. É, e eu acho que como ela vai ser série de mid-season, vai ter, sei lá, 13 episódios, acho que dá pra ter uns episódios sem desgastar muito rápido a série. Falou tudo agora, né? Porque se ficar fazendo muita coisa em cima, cara, fica cansativo. É. Ainda mais que é a conspiração, né? A gente quer. Não, e outra, ainda mais que para muito, né? Tipo, se fossem 22 episódios e ficasse parando muito nos hiatos, vai. Ah, e aí o pessoal vai desistindo. Então, acho que. Tipo, tem efeito. É. Então, Zero Hour bomba. Então, agora a ABC tá com 4-3. Próximo dama da ABC. Eu acho que nem a emissora tá apostando muito nessa série. Porque ela só vai estrear em março de 2013. Ela só vai estrear em março, que é Mistress, que é uma versão de uma série inglesa que conta a história de quatro mulheres que têm casos extraconjugais. Olha que coisa ótima. Não dá vontade de ver? Cara, mas dizem que a versão britânica é muito boa. Eu nunca vi, mas dizem que é muito boa. Tem a Sam, de Lost, e tem a Alyssa Milano também, de mais conhecidas assim no elenco, né? De Mistress. Eu achei muito vazia a série. Ah, eu achei também. É, eu achei que ia ser outra coisa. Eu achei que elas iam, sei lá, são ricas, falidas, vão ser prostitutas, isso é muito mais interessante. Mas, sei lá, muito, não sei... Não me chamou atenção em nada, assim. Sabe uma coisa que... E também outra coisa que dá medo, né? Dos produtores de Gossip Girl. A gente vai ter muito sexo, vai ser uma série boa. Então. Vai ter Exo, Gossip Girl. Tipo, da onde? Quer dizer, eu não sei o que eles pensam, que isso é bom... Não sei, deve ser. Mas é que eles acham que vai dar, né, um up assim, né? Mas tipo, não vai. Essa série vai flopar fácil. Pedro, o que você acha? De Mistress. Ah, cara, eu vou em bomba. Bomba. Igor. É. Bomba porque parece uma Girls da TV aberta, sabe? Pra mim. Medo. Luana. Flopa. Moisés, você que vai decidir o destino. Flopa. Ah. Então, a quinta flopada da ABC. O Sangue Troll falou mais alto. Quinta flopada da ABC. Então vamos lá pro penúltimo drama, que esse sim é um drama que eu gostei e que também tem tudo pra dar certo, que é Nashville, né? Nashville vai ser, na minha humilde opinião de merda, vai ser... Na minha opinião de merda, vai ser... O melhor drama, sem brincadeira, vai ser o melhor drama da... Ah, eu acho não. O melhor... Sensacional. O melhor drama de TV aberta dessa temporada vai ser Nashville. Então, o drama que tem mais chance, assim, esse ano na ABC, com certeza é Nashville. Pra quem não leu, não viu a promo, Nashville vai contar a história de uma cantora country, que é a Connie Britton, né, lá de American Horror Story, que ela teve o seu auge... Mas ela tá começando a entrar em declínio. E os produtores dela têm uma ideia de fazer uma jogada, colocando ela em turnê junto com uma diva nova da música country, que é interpretada... Manifesta na música country. Hã? Mano enfeite da música country. Exatamente, que é... Que é a... Country Hayden, erótico. Que é a Hayden Panettiere, de Heroes, né? Que pra quem não lembra, esse mês, semana passada, no último podcast, mas Moisés falou. É, I am... É, my name is Claire Bennett. É. Né? Ela é muito... E aí, ela vai falar agora, my name is Hayden, e essa é a segunda vez, né? Que eu tô tentando... Tá um feriado. E assim, a melhor parte desse promo pra mim foi quando a Connie Britton tá lá falando assim: quem escuta esse tipo de merda? Quem escuta esse tipo de música? E aí aparece as filhazinhas dela cantando amarradona no carro a música da tal da Juliet, que é a Hayden, né? E aí ela desliga o rádio e fala assim: a mamãe tá com dor de cabeça. Eu achei muito bacana esse promo. E tem tudo pra dar certo, assim como Malibu Country, porque é música country. O pessoal ama Connie Britton e os punheteiros amam o Hayden Panettiere. Então... Não tem mais o que dizer. Perfeita. Perfeita fórmula, cara. E assim, né? Connie Britton. A mulher é foda, cara. Tudo que ela toca faz sucesso, já perceberam? American Horror Story. Ela tava muito bem. E ela, assim, eu não gostei dela cantando. Eu não acho que ela não sabe cantar. Ela tem quantos anos essa atriz? Ela é velhinha, né? A Connie Britton tem 40 e pouco. 40 e pouco, quase 50. Uh-huh. Ah, mas tá boa, tá enxutando. Tá, olha, tá, eu acho. Tá boa. Eu tô vendo a foto, não tive oportunidade de ver a prom. Peço desculpa pra quem estiver escutando. Mas, sei lá, eles estão tentando colocar que tô rindo muito, cara. Porque a ideia é super pequena, né? Sim. Eles colocaram ela num salto, tufaram o peito da minha, se ela fica pelo menos, sei lá, né? Mas ela tá, ela tá boa, hein? Ela tá boa, Moisés. Nessa foto, tá boa. É, mas essa foto aí tá meio mexida, mas eu sei. Acho que eu sei, eu conheço. Não, tô brincando. Bom, e gente, a Hayden... Uhum. Ela a Hayden interpreta a Juliet, né? Que é vai ser vadiazinha, vai... É total, ela. A Connie... Ela eu chama a Connie... Ela chama a Connie Britton de velha no promo, isso é bem engraçado. Ela é velha. Eu tô começando a gostar muito desse seriado. Não, e a ABC viu que o formato novela dá certo, né, com Revenge nessa última temporada. Tanto que Nashville vai ser no horário de Revenge, na quarta-feira. Entra no lugar de Revenge, né. Então, acho muito digno. Acho digno também. Acho digno. Então, Moisés acha digno, eu acho digno. Luana? O que é que você tá achando digno, gente? Eu vou achar digno porque eu acho que o normal tá fazendo. Gostar, mas eu não acho digno, não. Assim, pessoalmente, não. Mas é complicado, né? Não sei. Enfim. Igor, o que você acha? Acha digno? Digno, bomba, mas é aquele negócio, né? Americano adora country, vai fazer sucesso, muitas temporadas. Vamos lá. Pedro, bomba ou flopa? Acha digno ou não acha digno? Cara, eu não sei qual é a relação de achar digno ou não achar digno, mas eu acho que bomba. Então, temos mais um vencedor aí, que é Nashville, 5-4, e agora o último promo da... Quem foi que falou que não... Não, que todo flop. Mundo bomba, todo mundo bomba. Ah, todo vai mundo bombar bomba? Geral. Vai bombar geral. Nossa, vai estar na explosão, então. Vai cair uma bomba. É. Vai bombar nossa... Vai cair uma bomba aí, cara. E o último promo... O último promo da ABC, mas não menos importante. Eu achei que era... Temos uma participação especial pra gente agora. Sim, né, sim. Que já... Eu, assim... Que tá chegando agora. É, eu acho muito, muito digno. É, eu achei esse promo muito ruim. A ideia da série é muito boa. O elenco é muito bom. Que é 666... 666 Park Avenue. Ou A Casa do Capeta. Né? A casa ou, não, cara. O prédio do capeta. O prédio do capeta. Sim. Então, acabamos de... acabamos aqui de receber aqui uma visita muito ilustre aqui no nosso podcast, que é o Leandro. Leandro, você tá por aí, Léo? Cadê o Léo? Léo, você tá por aí? Tá por aí, Léo? Dá um oi pra gente. Boa noite, Leandro. Ele gente, não quer... os alienígenas de The Neighbors. Léo? Que preparam o Léo. Cheguei. Pronto. Fala aí, Léo, beleza? Gente, agora pra comentar a última série, pra vocês verem assim, como ele ficou atrasado com relação ao apoio dele. Você tá participando do show do Silvio Santos, é isso? Não, você tá participando do nosso podcast. Eduardo tá apresentando aqui a última série da ABC. Então vamos lá, pra quem não viu essa promo deliciosa, ela tem a seguinte sinopse. A sinopse da série é: os residentes dos apartamentos na 666 Park Avenue não têm ideia do que estão vivendo, cercados de forças negras sobrenaturais. Eles acham que os seus sonhos estão todos se tornando realidade, mas logo descobrem que foram enganados a fazer o que parece um pacto com o diabo. Sim, uhum. O coisa ruim, o capiroto. Que é ninguém menos do que John Locke, né? John Locke é o capeta. É, Locke sempre foi capeta, gente. Ele faz o mesmo personagem, né? Desde Locke. É, mas, ô Luana, tu não achava que era bem mais digno ele ter ficado lá em Hawaii fazendo a ponta lá? É, então, ele tava bem em Hawaii, mas aí depois, eu não sei, ele apareceu no último episódio, né? Fez uma pontinha, assim, básica. E eu não sei, talvez ele volte, né? Porque não deram um fim pro personagem dele. E ele sumiu misteriosamente, né? No final. Tipo, ele sumiu no ar. Ele é um capeta mesmo. É um capeta mesmo. Assim, o elenco, é. Cara, o elenco é razoável. É razoável. Tem ele, tem a Vanessa Williams, que acabou de sair de Desperate Housewives. Tem lá o menino lá, o irmão chato de Brothers and Sisters, e a Pantera Nariguda também, tá fazendo o par romântico lá dele lá, né, a menina lá, a Pantera, que também fez Grey's Anatomy. O de Brothers and Sisters é aquele que foi pro exército? É, esse mesmo, que foi pro exército, que casou com a Emily de Revenge, esse mesmo. Sei. Então. Eu tinha tanta esperança com essa série, mas a Pama é muito... Ela matou, velho. Ela matou assim, devagarinho, entendeu? Ela pegou uma faca cega e matou. Né? Faca de faca cega. Mas foi. É, sobre essa série, eu acho que é uma das únicas que eu vou acompanhar. É essa 666. Então, assim, eu não tô tendo muito tempo, então meio que fiz uma eu selecionei muito o que eu vou assistir para não me deixar assim, não deixar a desejar ou ficar com... Talvez vai te deixar mais frustrado caso tenha selecionado a que possivelmente será cancelada, porque de 10 vão sobrar uma, vai sobrar duas, né? Vai sobrar Nashville e Country Malibu. Eu me interessei. Eu me interessei porque, assim, eu nunca curti séries de terror porque nunca me deu medo. Eu acho que terror, acho que série ou qualquer nem filme, coisa cara, terror, se me dá medo. Oi? Nem filme, se a gente parar pra pensar, não tem mais me dado medo. Então, eu só curto algo de terror que me dá medo. E, assim, então eu nunca vi série, aquela American Horror Story, no curto, no, acho mó besteira, enfim, então essa, quando eu li a sinopse, eu achei que, não sei se vai me dar medo, mas eu achei que poderia, sei lá, mexer um pouco comigo, assim, nessa parte de terror. Então eu vou dar um pouquinho de crédito pra ela. Mas não, não sei. Então, não sei, vamos ver. Então vamos lá. É, ABC, né, 666, o que me deu mais medo nesse promo, vou falar rapidinho aqui, o que me deu mais medo nesse promo foi dos produtores de Gossip Girl e Pretty Little Liars. Me deu medo. E também a galhofa que é dos camaradas sumindo no olho mágico, sumindo na parede. A cara de de lá do John Locke, muito caricato, sei lá, não achei muito bacana não. Mas, então, vamos lá. Moisés, você mata ou pilota 666? Com certeza vai bombar, gente. Vai bombar? Tá. Vai bombar, pô. O pessoal é fissurado no capeta. Sacanagem. Luana, você mata o piloto, então, Luana? Cara, eu não sei. Eu acho que vai bombar, porque é muito esperado essa série. O pessoal tá muito animado por causa de American Horror Story, então, né, que é meio que nessa vibe. Então o pessoal tá animadinho com isso. Eu acho que vai bombar por causa disso, mas sei lá, acho que bomba primeiro esses episódios e depois flopa. É um mix, não vai, né? É, tudo meio ali. Então, Igor, bomba ou flopa? Casinha do capeta. Bomba porque assim, né? Parece que vai ser aquele mesmo sucesso de American Horror Story, mas a casa engoliu, a parede engoliu uma pessoa, gente. Não dá pra dizer que a série é boa quando engoliu uma pessoa, a parede engoliu uma pessoa e foi muito tosco. Então, bomba, mas eu não vou ver. Então, é muito ruim. Pedro, você mata ou você pilota? Cara, eu acho que ela bomba. Bomba? Porque ela é mal feita e... É, trash, né? É, eu acho que vai bombar por causa disso. Enfim, também. Eu acho que ela pode ter uma ideia muito boa por trás. E aí, com relação aos efeitos, eu vou seguir a questão do Once Upon a Time. Eu acho que meu pensamento é isso. Que a história é boa, e que os efeitos eu prefiro não focar muito nisso. Entendi. Léo, pra você, bomba ou flopa? Eu acho que bom, porque assim, tem tudo pra dar certo. Americano gosta dessas coisas, né? E, é verdade. Americano gosta. Eu fiquei interessado, quando eu fiquei interessado pela primeira vez foi pelo John Locke, porque eu sou fã, confesso, de Lost, e todo o trabalho de Age Lost eu estou acompanhando. É assim, não fui muito feliz com Alcatraz, estou sendo muito feliz com Person of Interest, e assim, eu primeiro fui por John Locke, mas depois que eu vi o trailer, que eu li a sinopse, eu gostei, foi o que eu falei, eu acho que é muito difícil o gênero terror me agradar, mas eu estou dando bastante crédito a essa série, então acho que vai bombar, porque, pô, americano gosta dessas coisas, então acho que vai dar, vai se dar bem, e eu vou ver, assim, eu não vou julgar pelo trailer ou por alguns minutos, assim, de promo, não. Eu vou esperar, vou aguardar, e eu acho que vai se sair bem a série. Então, pra mim... Você, Eduardo. Pra mim flopa, mas eu vou assistir o piloto, né, por obrigação, eu vou assistir o piloto, mas eu acho que flopa, mas ainda assim, a maioria venceu. Então, a ABC, as séries da ABC terminaram empatadas. Empatou, cara, foi. Cinco flops. Por incrível que pareça, né? Salvamos cinco metade, flop. Salvamos metade da programação da ABC ainda. Caraca. Então, chegamos ao final da ABC, e agora a gente... Nossa, parece que nem ia acabar nunca. É, não, você achou que a ABC não ia acabar, porque a gente vai pro canal que aprovou o maior número de séries nessa temporada. Sim, a emissora do Pavão aprovou nada credo do que 13 séries novas. Essa é a emissora mais ridícula do mundo, cara. A gente vai falar sobre todas mesmo. Não, a gente vai dar uma reduzida aqui. Vamos falar só das que vão estrear agora na Fall Season, então, pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Aí quando, um pouquinho, né? É, pra quando tiver mais perto da mid-season, a gente fala das séries de mid-season. Então vamos começar como a gente fez pela ABC, vamos começar pelas comédias, que tem o novo projeto de Titi Ryan Murphy, que é The New Normal, né? Pra quem não conhece The New Normal, ela é uma série que vai mostrar um casal gay que quer ter filho, né? Titi Ryan Murphy, né? Casal gay. Tinha que ser. Um casal gay que quer ter, que quer ter um filho. O mundo do... Amor é esse, né? Exatamente. Ele coloca todos os traumas da vida dele em seriado. Eles, o casal quer ter filho e eles resolvem contratar uma barriga de aluguel pra poder ter o filho deles. A promo é bonitinha, engraçadinha. Tem a... O Moisés tem no elenco a Coach Ross, né? De Glee. A Sue Negra, como a própria Sue dizia em Glee. Ela tá no elenco. E eu achei que ela trabalhou bem pra caramba em Glee, mesmo nas pontinhas que ela fez. Eu achei muito bom. Eu também. Mas, Igor, o que você achou desse promo de The New Normal? Eu achei legal, mas eu não vou ver. Eu achei divertido, entendeu? A promo foi bem legalzinha. Eu tive uns momentos que eu ri bastante, mas eu acho que essa fórmula já tá atrasada, entendeu? Vem explorando isso, quer dizer, todo mundo quer ser a nova Modern Family. Falando em Modern Family tem que voltar a ser Modern Family, porque Modern Family tá muito ruim, mas não vem ao caso. The New Normal tem que, não sei, eu acho que eu vou ver a série, por causa que eu achei a promo engraçada, vou ver o piloto, se for engraçado eu continuo. Tem a Sue Negra, que eu gostei muito dela em Glee. E assim, pode ser que vingue, entendeu? Por causa que americano adora esse tipo de série. Pra eles não existe nada melhor do que uma boa série de Ryan Murphy. Ele tem o dedo de ouro, toda coisa que ele toca vira sucesso. Então, nossa, bomba ficou pra mim. Estranho esse Ryan Murphy tem o dedo de ouro. mas é verdade, tudo que ele faz, os americanos assistem. Tudo que o Ryan Murphy faz, os americanos veem. Não adianta, eles veem, cara. Por mais ruim que seja. Então, olha, eu acho que... Pode terminar. Pode falar, Léo, pode falar. Não, eu acho que o Ryan Murphy, ele é um cara que ele vai do céu ao inferno, do inferno ao céu em poucos episódios. Eu acho que ele tem um toque mesmo divino, assim. Ele começa as coisas muito bem, depois ele tende a... Não sei, cara, o que ele acontece com a cabeça dele, que ele vai muito lá embaixo, consegue destruir algumas coisas muito boas e depois volta muito bem. Então, assim, eu acho, eu não sei, mas eu acho que essa série não vai sair muito legal, porque, cara, eu acho que, tudo bem, o assunto gay é o momento, assim, na mídia mundial, mas já tá muito saturado isso, você vê por Glee. Glee foi uma série que a primeira temporada foi ótima, a segunda temporada foi muito ruim, a terceira temporada começou muito ruim e terminou muito bem. E por que a segunda temporada foi muito ruim e o início da terceira também? Porque ele só focava nesse assunto. Um assunto assim, uma escola de segundo grau que tem diversos mundos para poder você entrar e ele só ficava nisso. Então quando ele saiu de ver desse assunto, voltou a ficar muito bom. Então eu acho que essa série, se for, tudo bem, é comédia, assim, é bem diferente, não tem como comparar comédia com um musical, assim, igual, mas se for levar só pra esse lado, assim, de casal gay, que, enfim, cara, eu acho que não vai dar muito certo, não. Pode ser até que comece muito bem, mas eu, assim, o Ryan Murphy, pra mim, ele consegue, às vezes, estragar umas coisas que vão muito bem. Então, eu não tenho confiado muito no trabalho dele ultimamente, não. Então, eu acho que não vai, vai dar muito certo, não. O que você acha, Lu, dessa nova série? O problema do Ryan Murphy é que ele usa... Tipo, a primeira temporada de Glee, cada episódio era 200 plots diferentes pra nossa cara. Mas ele soube trabalhar os plots que ele, né, propôs. Ao contrário da segunda temporada, que foi milhares de plots, todos iguais, e ele não soube trabalhar. As séries dele são meio que assim. Ele começa muito bem, ele trabalha muito bem os primeiros episódios, e ele não consegue levar. Eu acho, como o American Horror Story, a primeira temporada foi boa, mas eu acho que a segunda não vai ser. E eu acho que essa série também, mas eu acho que essa série não vai dar certo desde o começo. Eu não sei. Eu não consegui, sei lá, me conectar com a história. Porque tem séries que a gente se conecta, mesmo com a promo, rapidinho, você consegue, sei lá, achar aquilo legal, algo acompanhando peça realmente. Eu não gosto de comédia, né? Então, eu não sou suspeita pra falar, porque eu não assisti mesmo, mas. Sei lá. Eu também acho que vai ser fraco. Então, vamos lá. Então, Moisés, vai bombar ou vai flopar? Cara, vai bombar. Eu falo mal pra caramba do Ryan, mas, tipo, tudo que ele produz eu acho legal e assisto. De Glee pra cá. Então, acho que vai dar certo, sim. Acho que bomba. Lu, bomba ou flopa? Flopa. Igor, bomba ou flopa? Bomba. Pedrão, bomba ou flopa? Cara, o dedo purpurinado do Ryan, acho que tá sempre bombando por aí. O dedo de ouro. Eu tenho o dedo purpurinado, cara. Léo, bomba ou flopa? Flopa. Flopa, pra mim também, vai bombar também por ser Ryan Murphy. Então, 1-0 pra NBC. 1-0 cara, se eu fosse dono de escola de samba, eu chamava o Ryan Murphy pra ser o carnavalesco, velho. Eu acho que daria muito certo. É verdade. Não, mas sem resenha, eu acho que daria muito certo, velho. Porque ele tem muitas ideias gays. E aí o carnaval é uma coisa assim, muito colorida, velho. Que é coisa de gay mesmo. Não. Mas eu acho que daria certo aí. Né? Tudo bem, queria querer falar somente de gay, mas enfim, só seria um ano mesmo. É. Então vamos lá pra próxima comédia da NBC, que é Animal Practice, né? Que vai ter o House dos Animais. Eu gostei do promo, eu confesso que eu gostei do promo, achei bem engraçado. Principalmente por causa do macaco, cara. O macaco arrancou umas boas risadas de mim. Mas eu não sei por quanto tempo os animais serão engraçados e conseguirão manter a série. Meu Deus! É o macaco. Eu acho que, assim, o protagonista que veio, assim, de Wits, ele é muito bom. Eu vi, assim, alguns episódios de Wits e ele é muito engraçado, sabe? Então é bem possível que ele consiga manter a série sem ter o negocinho dos animais em volta. Por causa que, enquanto House, o papo dele era resolver os enigmas, ele tem a sua relação meio... ele meio que fala com os animais. Não! Merda, me esqueci mal. Ele tem a sua relação com os animaizinhos e o macaquinho. O macaquinho fez parte do trailer, né? E ele foi a parte mais engraçada. E agora, né, que vai entrar a garota de Better With You na série... Eu não esqueci o nome dela, mas ela vai entrar. É a Joana Garcia. Então, Ana Garcia. Que ela é o maior pé frio que eu conheço. Tirando... Ela é muito boa. Tirando o Christian Slater, que conseguiu cancelar a mesma série duas vezes. Caraca. É. A Morena Baccarin tava com essa fama também, mas acabou com o Homeland, né? É, com o Homeland. O Homeland. Cara, posso falar, eu odeio coisas com animais. Meu Deus, olha a associação. Olha o processo. Tava esperando. Não, eu gosto de animais. Cara, vocês vão entender. Eu gosto de animais, mas filme, série com bicho é porque me irrita profundamente. A gente. É me irrita muito, me irrita muito. Até gostei do macaquinho, vou falar. Até gostei do macaquinho, mas essa série é muito idiota. Também acho. Olha, eu sou o contrário. Eu gosto muito de animal, tanto na vida real quanto na TV, dependendo. É claro que, assim, pô, um Doutor Doliro 2, 3, 4, 5 foi ridículo. Um Beethoven 5, 6, 7, 8, 10 também. Mas... série nesse estilo, eu vendo promo, eu até tô vendo aqui de novo pra relembrar algumas coisas pra estar falando, eu achei não só a parte do macaco engraçada, assim, as situações, tem uma parte do início do trailer, logo que o gato pulando e a mulher ficando desesperada, eu acho que eu vou gostar dessa série, eu acho que eu vou dar umas boas risadas com ela, que é uma coisa que eu tô precisando, que as séries de comédia que eu tenho acompanhado, eu tenho conseguido tirar um riso meu. Mas eu acho que vai ser legal essa série, cara. Pelo que eu já vi do promo, eu me identifiquei muito. Me identifiquei bastante. Eu acho que vai se dar bem. Espero. Então, vamos lá. Moisés, vai bombar ou vai flopar Animal Practice? Vai bombar, gente. Lu? Cara, deixa eu me explicar de novo. Eu gosto de animais, tá? Olha só, tentando consertar aquela vez. A merda, vai. Não, gente, eu amo animais. Eu só não gosto muito de cachorro, mas eu amo animais. Eu tenho a minha gatinha que eu não vi do céu. Mas, cara, filmes, séries com animais, não adianta que eu não consegui ver. Eu gostei do macaquinho, eu achei ele engraçadinho. Mas eu não acho que seja o suficiente. E eu acho que vai flopar, porque eu achei muito boba a história, muito boba. Muito sem noção. Igor, você? Bomba com certeza. Pedrão. Cara, ela pode até bombar, mas o desejo do fundo do meu coração é que ela flope no primeiro episódio. Porque eu detesto, no fundo do meu coração, filme série com animal. Detesto, não é pouco, não é muito, cara. Porque toda até vez aquele que... filme lá que o macaco que roubava. Toda vez que aparece macaco, elefante, girafa, eles sempre são mais inteligentes do que os humanos. Isso não existe, velho. Odeia Marley e eu? Não, olha só, tipo, eu acho que tem filmes que eu até assisto. Gente, é uma ofensa. Mas quando o animal fala, eu acho ridículo. É uma ofensa à minha inteligência. Eu vi um filme que um macaco enrola um grupo de ladrões. Eu acho que vocês maltratam animais. Eu acho que a Luana coloca bombinha no rabo do gato. Nossa, eu acho que vocês vão pegar um comédia. Porque, por exemplo, vamos mudar um pouco o foco do filme de animal. Marley e Eu, que é um filme, é uma história real. Eu não assisti, nem tenho vontade. É, cara, eu fui tão abusado mentalmente pelos outros filmes. E, cara, quando é um filme que fala que vem com animal, eu digo, ah, vai se catar, gente. E eu ganhei o livro. Esse livro do filme tá falando aí, Léo. E eu peguei aqui da mão da pessoa... E passei pra outro na hora, porque eu não tive vontade nenhuma de ler. Sim, mas você deveria. Porque a história, ela fala do cachorro, mas na verdade ela mostra como a vida de dois jornalistas foram mudada completamente desde... Então, assim, realmente, filme de comédia com cachorro, com animal, principalmente os que falam, acho que foi a Luana que falou, realmente é terrível. Mas... Enfim, eu acho que a série não vai... Eu acho que ela não vai focar muito a parte dos animais, não. Eles vão dar uma... Acho que vai ser o ar da graça. Mas não vai ser, assim, o principal. Porque pelo que eu vi, eu acho que... Foi o que o Igor falou. Eu acho que ele falou isso. Que a série, eu acho que tem... Pra mim, mostrou potencial pra segurar a comédia com fugindo um pouco dos animais. Eu acho que vai bombar por causa disso, cara. Eu acho que os animais vão ser aquelas risadas, assim, à parte. Entendeu? É bem natural, porque a gente ri com o animal, cara. O animal, tipo, ah, o meu cachorro tá, sabe, pedindo comida. Uhum. Todo mundo acha engraçado, por exemplo. Tá com uma bola na boca. É, e assim, eu senti pelo trailer, eu senti que os atores... Sei lá, pareciam muito, muito à vontade entre eles, assim, na comédia. Parecia que rolou mesmo o feeling, sabe, da série. Então, eu acho que vai bombar por causa disso. Eu também. Agora, não sei, né, cara. Porque é muito difícil essas coisas, porque o americano tem um gosto muito esquisito, mas eu acho que bomba essa. Eu também acho que bomba, então a gente fechou aí com 4-2, e a segunda série da NBC e o segundo bomba. Né? Então vamos para a terceira comédia da NBC, que essa eu vou ver, eu acho que vai dar certo, que é Go On, né? A nova comédia ou dramédia com o Matthew Perry, né? O eterno Chandler de Lost, que vai contar a história dele, que é um narrador. Ih! Lost? eu é que fiquei Lost agora. Pois é. É o Chandler de Friends, né? Falha nossa. Pelo amor de Deus. Nossa, de onde tirei isso? Mano. Foi profundo agora. Diga o gravador. Foi profundo agora, cara, sério. Vai lá. Para lá na... Respira. Os amigos dele, né, de... Respira e recomeça, vai. Cara, ele vai ser demitido na hora. Vamos lá. A próxima comédia da NBC é... Uma dramédia, né, que é Go On, a nova série do Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, né, que conta a história de um narrador esportivo que começa a frequentar um curso, um grupo de autoajuda, de autoajuda, pra ele poder lidar com a morte da esposa dele, né? E o promo eu achei fraco, porque a cena que eles escolheram, que é aquela da conversa no carro, achei meio sem graça, mas ainda assim, depois saiu um outro promo que eu ainda também não tive tempo de ver, mas eu vou apostar só pelo fato de ter o Matt Perry, acho muito bom. Bom, eu, as minhas duas séries, assim, favoritas de todos os tempos são Friends e Lost. Então, eu não vi as duas séries do Matthew Perry quando ele saiu de Friends, depois que ele saiu de Friends, que foi, eu acho que é, como é que é? Tem Studio 60, Studio 60, foi muito boa, e Mr. Sunshine. Isso, eu não vi. Então, assim, eu tô apostando porque parece que ele se reencontrou com a comédia, pela promo que eu vi. A história me deixou, assim, um pouco confuso. Por exemplo, Cougar Town eu achei a primeira temporada excelente e eu ri bastante. Hoje, na terceira temporada, os episódios estão muito mais dramáticos do que cômicos. Você tem episódios que eu não consigo rir de jeito nenhum. Mas é uma série gostosa de se ver. Ela é aconchegante. Eu espero que Go On não vá por esse lado. Porque o Chandler, entre aspas, ele é o cara que... Ele me fazia, assim, não era só rir com Friends. Ele me fazia chorar de rir. Então, assim, se for pelo lado da comédia mesmo... Não esquecendo completamente o drama, mas minimizando bastante o drama, eu acho que vai se dar muito bem. O que você acha, Moisés? Vai dar certo essa comédia aí nova do Matt Perry? Vai bombar. Vai bombar? Lu, vai bombar? Vai flopar? Cara, eu não faço a menor ideia. Muito excelente opinião. Maravilha. Eu não assisti Friends. Quase com Friends, né? Enfim. Eu não consegui entender a promo. Então, porque foi muito rápido e muito sem noção. Então, sei lá. Então, Igor, olha só. Que Deus quiser, né? Calma aqui. Dá uma olhada nessa. É que saiu uma segunda promo depois, que é a que eu não vi também. Parece que ele tá no grupo de terapia, eles estão fazendo uma aposta de quem sofreu a maior tragédia, a maior perda, não é? Isso. Se eu não me engano, quem faz parte dessa... vai fazer parte do seriado também, eu acho que é o Everybody Hates Quiz. Ah, sim, ele tá gigante agora, verdade. Isso. Verdade. Ele tá gigante. Igor, bomba ou flopa, Go On? Bomba, por causa que, mesmo que o capromo que eles liberaram fosse muito ruim, aquele diálogo, não tinha graça. Mas é o Chandler, cara, eu acho que o Chandler é muito bom. Sim. Matt Perry. Predão, bomba ou flopa? Cara, eu não vou opinar não nesse caso aí. Beleza, Léo, bomba ou flopa? Bomba. Então, olha a NBC surpreendendo, terceira série, terceiro bombando. Então... Vamos para a última comédia da NBC. Só aqui, né? É, só aqui. Essa com certeza vai flopar, porque essa comédia é muito sem graça. Eu achei tudo muito ruim, que é Guy with Kids, né? A nova comédia produzida pelo Jimmy Fallon, né? Uma comédia... assim, que conta a história de três sujeitos que são pais... Mas eles são completamente imaturos, sabe? A promo boba, baseada em piadinha de criança, sobre as crianças, eu achei muito bobinha. E eu já vou dar logo o meu palpite, que eu não vou nem estender, sobre Guy with Kids, é flopa fácil. Primeiro flop da temporada, com certeza, vai ser cancelada com 10 minutos de episódio. Vai ser cancelada com a promo. É. Isso quer dizer. Já foi cancelado. Eu concordo completamente. Que promo mais idiota, cara. Concorda? Flop, então. Vamos para outra. Gente, tinha que flopar alguma coisa aí, né? Vai, flop. Bomba. Pra mim, flop. Ah, mas é, isso tudo bom pra isso. Fala, Léo. Negócio de... Negócio de série com criancinha, assim, pra mim não rola, não gosto, não acho menor graça. Forçar os bebês. Não, forçar... Eu acho que a única que eu gostei foi Full House, aquela da década de 90, com as gêmeas Olsen. Tirando isso... Ah, ela é tão fofa. Nossa, mano. Então, pra todo mundo, essa porcaria vai flopar? Estão presos até. Vai flopar essa porcaria? Flopou, vai. Então, flopou. Primeiro flop da NBC. Flopou. Então, vamos aos dramas, são só dois. Primeiro drama da NBC é... A Luana que vai gostar, né? Luana que vai gostar, junto com Arrow. Tá gostei. Junto tá com gostei. Arrow, essa vai ser a segunda série favorita da Luana na Fall Season, que é Chicago Fire. Série dos Bombeiros de Chicago com o Dr. Chase, né, Léo? Eu vi aqui a promo, só veio uma coisa na minha cabeça. Nada. Gente, é engraçado, né? Pra essa série, eles só colocam pessoas bonitas, né? Já percebeu? Claro, né? Claro! Assistiu? Série com gente feia, ninguém assiste. Aí eu não gostei, não. Cara, você pode falar, não, porque não tem gente feia. Mas ninguém quer ver gente feia na televisão, não adianta. Ninguém liga a televisão pra ver gente feia. Isso não existe. Olha, essa série pra mim é um CSI de bombeiros. E como eu odeio CSI, pra mim não rola. Ah, e eu acho. Eu não sei se você sabe, porque a promo não mostrou muita coisa não, né? Enfim, mas eu gostei. Por que será que você gostou? Eu adorei. Por que será? Eu me pergunto. Aqui é uma pergunta que eu faço no meu interior. Por que será que a Luana gostou de Chicago Fire? Por que será? Eu não faço, não faço ideia. Mas. Por que não, não faço a menor ideia. É porque ela gosta de série. Ela gostou por causa dos caminhões de bombeiro. Ela gostou por causa dos capacetes. Cara. Gostou? Ela gostou das mangueiras do bombeiro, né, Lana? Opa! Já né? Pode? Opa! Próximo! Que isso, velho? O horário não permite, não. Aliás, o horário permite tudo, né, cara? Já é 1 da manhã. Ah, sim, mas pra quem vai ouvir, não, né? Então vamos lá. É verdade. Não, mas vai ser editado. Então... Oi, gente. Então vamos lá. Chicago Fire, parece que é aquela coisa chatinha, procedural, um incêndiozinho por semana. Ui, nossa. É verdade, vai ser chato. Vai ser chato, vai ser chato. Moisés. Então, pras mulheres... Um incêndio, resumindo, um incêndio por semana. Vídeo, aí, né? É, um... Homem sarado, correndo por aí, sem camisa. A mim vai ser muito vai, bom. Vai então, ser uma usada de mangueira por semana. É. Moleque, se for por isso, já tem Spartacus, o pessoal não vai querer outra criança. É, também, cara. Uncle Mason está aí no... Várias opções. E Spartacus, eles correm pelado, tem muita né? mangueira em Spartacus, né? Spartacus, nós temos um time bom aí, tem... Tem o Uncle Mason, tem o Dr. Chase. Dr. Chase. Né? Mas eu acho que vai ser chato. Eu achei os diálogos do promo muito chatos. Muito novelão mexicano, muito drama. Mas, cara, pra mulher o importante é ter homens correndo pra lá e pra sem cá. Sem camisa. Com a mangueira na mão. Não, peraí. Opa. Assim você tá sempre. Com a mangueira na mão. É, segurando. Olha só. Correndo, segurando a mangueira. É que ela não fez promos, ela soltou cenas, porque a maioria das promos não foram promos, foram cenas do piloto, sei lá. E, então, essa promo do Chicago Fire não é uma promo, é uma cena, né, que eles não sabem onde se encaixa, do piloto. Então, eu não acho que a gente tem como, tipo, julgar como a série vai ser por causa de uma cena. Primeiro que eles estão falando de um que pegou a mulher do outro, sei lá, tipo, discutindo uma coisa totalmente irrelevante. Então, não sei como a série realmente vai ser, assim, né, o sentido da série, porque é uma cena, né, não tem como saber. Não é porque o cara é gatinho, então eu não sei a série. Ah, tá. Isso é um coisa a mais, né, Luana? Eu não sei. É um coisa a mais, gente. É um bônus. Ah, então, mais, vamos gente. Lá. Pedrão. Bomba ou flopa Chicago Fire? Cara, com a quantidade de mulheres desesperadas que tem nos Estados Unidos, eu acho que bomba. Léo, bomba ou flopa? Que bomba, é muito desesperado. Bom, cara, isso aí pra mim é uma série procedural policial, só que em vez de ser com polícia ou FBI ou qualquer coisa do gênero, é com bombeiro. Então, eu acho que como o americano gosta desse tipo de coisa, vai bombar, mas eu não vou ver não. Igor, bomba ou flopa? Flopa de certeza, a audiência não vai ser boa e a NBC vai cancelar. Lu? Você vai perguntar, né? Bomba. Moisés, bomba ou flopa? A Luana toda se querendo, né? Que nem se conheceriado. Olha, eu acho que esse seriado vai flopar porque é NBC, gente. A NBC não tá preparada pra esse tipo de coisa. É, não. Eu voto... A NBC flopa tudo. Eu voto no flopa também. Então a gente tem um empate, né? A gente tem um empate, então tem um empate aí. E vamos pra última série de Fall Season da NBC, que é nada menos do que A Nova Lost. produzida por J.J. Abrams e o deus Luana Soares, Eric Kripke, que é Revolution. Claro. Revolution é a nova Lost. A Lost. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Revolution é da NBC? É da NBC. É, menino. Cara, já foi cancelado. Não, minha gente. Já foi cancelado, a gente vai sair. Cara. Vai sair semana que vem o pronunciamento oficial. Que a Fronto teve baixa audiência. NBC, vocês estão com esse trauma da NBC, porque a NBC cancelou 90% das suas estreias. Mas ela é uma emissora boazinha. Ela renovou o comente. A NBC cancelou o Heroes sem final. A NBC cancelou o evento. Cara, a NBC é drama, velho. Tá o Moisés aí. Sobre Heroes, então... Não, cara, mas é o canal, cara. O canal é muito difícil. A NBC cancelou Persons Unknown, se eu tiver... Pô, Persons Unknown era muito legal. Potencial pro caramba, a NBC cancela. E o que acontece é justamente isso. Ela cancela pelo meio, cara, num total desrespeito, tá entendendo? O evento, vocês lembram, tô falando em português, eu não sei como pronuncia. O evento é... Eles cancelaram e lembra que eles passaram, tipo, 2 meses em atos, cara. Desrespeito total. Cara, Persons Unknown, eles lançaram uns 2 episódios só no site, cara. Se eu não me engano, passou só na internet, tá entendendo? Então, mas eles não... Mas tem fator X, cara. Que é o quê? J.J. Abrams, cara. Fator... O fator X, cara, o J.J. não foi o produtor daquele seriado que, se eu não me engano, não foi na NBC, não. Que era dos agentes Undercovers, secretos lá. Undercovers, que foi cancelada era do J.J., cancelado com 2 episódios, Undercovers. Não, sim. Alcatraz também. Mas... Alcatraz? É, mas sei lá, cara, o J.J. não tá mais em alta, não, cara. Não, não tá. Vamos falar da série, não da... Daí você fala da emissora, tudo vai ser... Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, então, eu bandeira do então. Muito boa. Vamos falar de TechPix, a sua câmera digital. 12.1 megapixels. Então, mas é JJ, né, cara? Assim, a gente sempre tem que esperar... Cara, JJ vai flopar. Vamos pra volta. Olha só, pessoal, eu vou falar. Revolution tem a premissa mais interessante dessa Fall Season. Mas o trailer foi muito bom. A premissa é boa. E o JJ, ele faz merda no final, mas ele é criativo. E o Eric, eu vou dizer, eu sou fã do cara. E ele sabe, cara, ele sabe levar uma história. Ele sabe, pelo menos, terminar uma história com um final digno, né? Não vou dizer perfeito, mas digno. É, ele fez até a quinta temporada de Supernatural e até a quinta temporada, as temporadas seguiram o final digno. Ele pelo menos sabe terminar a história que ele começa, ao contrário do JJ, né? Mas eu acho que, mesmo se for cancelada, assim, se for cancelada no final da primeira temporada, eu acho que ele conseguiria terminar a série, né? De uma maneira digna com o final, assim, se for uma coisa planejada, tipo, vamos cancelar, no final não vai ser renovado. Agora, se for cancelada, 2 episódios, se for cancelada, aí realmente isso é impossível, né? Mas eu acredito que não. Eu acho que a série é uma das mais esperadas. Então eu acho que vai pra frente, gente. Não sei, né? Eu fico com esperança. Eles estão muito, muito esperançosos com a Elise. As pessoas ficam relacionando. Luana? Fala. Esse barulho, tá. As pessoas ficam, tipo, relacionando Terra Nova com Revolution. Mas eu acho a premissa de Revolution tão absolutamente diferente de Terra Nova, sabe? E, assim... Cara, mas tem Revolution algo de Terra Nova lá. Sobre... Tipo, ninguém... A galera não tá tirando do nada, entendeu? Tem algo de Terra Nova ali. Mas é porque essa ideia do mundo pós-apocalíptico, entendeu? Eu tô falando eles que é Terra Nova misturada com Fallen Skies, cara. Total. Eles estão num novo mundo. No caso, Terra Nova tá em uma outra época. Eles não, eles... A energia acabou. Então, tipo, é o mesmo mundo, só que sem energia. Então, visualmente falando, e essa premissa de uma coisa pós-apocalíptica, tem a ver com Terra Nova, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma ideia. Daí, assim, no, na promo lá, né, tá todo mundo feliz, fazendo uma retrospectiva assim, das crianças, jogando coisa, daí acaba a energia, não vale carro, carro não coisa. Daí teve o avião caindo, só um lembretezinho do JJ pra gente de Lost, né? Que ele adora fazer isso. E daí, acabou, né? E eu acho que assim, tem, né, o querido Gus, de Breaking Bad. O cara sabe fazer um vilão, que é o Giancarlo Esposito. Mas eu não acho que ele é medronto falando não, cara. Eu vi a promo e ele pareceu bem... Preferia ele calado, como Gus. Já vi. Meu Deus do céu, Gus foi muito foda naquela parte. É verdade, cara. Calado. É. Deixa eu falar uma coisa, a season finale desse seriado vai ser assim, eles vão estar passando, aí vai ter uma casa com a luz ligada. Aí vai acabar. É nem possível. E ainda vai ser cancelado, aí vocês vão falar, ah, sambaram na minha cara, cancelaram, e tinha uma casa com a luz ligada, era gato. Vai não, gente, mas olha só. Na prova, mas eles mostram mais ou menos. Essa parada de mundo sem energia é muito legal. Na promo já mostra mais ou menos que tem uma solução pro problema. Mas tá mostrando que, tipo, tem uma solução ruim. Eles têm que desvendar aquela paradinha ali. É parecido com uma falecida Flash, Luana. Flash Forward, que a galera apagou, né? E até então parecia algo que aconteceu naturalmente, mas não, alguém programou. É igual essa parada da energia aí, alguém com certeza desligou, tirou da tomada e... Eduardo? Eu acho que o vilãozinho lá não é bem fraquinho, eu não achei ele muito medo não. É porque você não vê Breaking Bad. Né? Pá, Moisés, bomba flopa. Vai flopar com certeza, gente. Desculpa. Lua, né? Bomba ou flopa, Lua? Não, desculpa, não. Vai bombar. Pois é, tá do vai ponto. Bombar. Léo, bomba ou flopa? Olha, eu nem falei direito dessa série, mas pra mim verdade. Não. É porque assim, cara, eu sempre dou um crédito, depois de Lost, eu sempre dou um crédito a JJ Abrams. Eu me decepcionei muito com Alcatraz, mas o cara é o cara, então eu acho que pode se esperar tudo dele. Então eu acho que vai bombar e eu achei muito legal o tema da série, a premissa também gostei. Eu acho que bomba. Então, Igor, bomba ou flopa? Bomba. Pedrão, antes de você ir, bomba ou flopa? Eu acho que bomba, cara. Eu vou tentar ter aquela ideia que eu tive lá com Terra Nova, lá bem antes dela começar. Então, eu acho que ela vai bombar. Então... É isso, Revolution vai bombar, a NBC teve um saldo positivo, né, 4 que vão bombar, uma que vai flopar e uma que ficou em cima do muro. O Pedrão, ele infelizmente ele vai ter que ir embora um pouquinho mais cedo, dá um tchau pra galera aí, Pedrão, então. Tchau, boa noite, Eduardo, boa noite, Igor, boa noite, Luana, boa noite, Moisés, e bem-vindo aí, Leandro e Igor, né. Aí. Nós pensávamos que íamos ter só um... Leandro Chavito. Pensávamos que ia ter só um virgem hoje, não tivemos, tivemos dois. É verdade. Tiramos a virgindade deles aí. E eu queria realmente agradecer a presença de todos. Eu sei que é complicado, principalmente o Moisés, o Eduardo e eu, que tivemos aniversários infantis para ir. E aí a nossa mente fica um pouco poluída com a galinha magricela, a galinha pintadinha e outras tantas milhões de galinhas que as crianças adoram. E nós conseguimos, né, refletir sobre esse maravilhoso mundo das séries. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado por me convidar. É, e assim, a primeira vez a gente nunca esquece. Muito obrigado. Verdade. O círculo vai ficar um pouco sem força que você vai embora. Verdade. É, né? É verdade, somos seis, né? Vai ser editado, não vai ser o Então, vou terminar aqui. Então, a gente vai terminar agora essa beleza. Primeira parte do podcast. A gente vai terminar essa primeira parte do podcast agora, se despedindo do Pedro. A gente já volta então. Ou, pra você que vai estar ouvindo amanhã, ou quem sabe daqui a um ano, sei lá. A gente vai voltar com a segunda parte, onde a gente vai falar da CBS, da Fox e da CW. Então, dá um abraço pra galera aí, todo mundo, e daqui a pouco a gente volta, ou não, né? Valeu! É, tchau, galera! Abraço! Tchau! Meio teletâmbio! Tchau, tchau! É hora de dar tchau! There's a stranger in my bed, there's a pounding in my head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a mini bar, DJ's passed out in the yard, Barbie's on the barbecue, it's a hickey or a bruise, pictures of last night ended up online, I'm screwed, oh well, it's a blackout blur, but I'm pretty sure it ruined, damn! Friday night, can we dance on tabletop? Said we took too many shots, think we kissed but I forgot. That's Friday night, yeah we maxed our credit cards and got kicked out of the bar, so we hit the boulevard. That's Friday night, we were streaking in the park, skinny dipping in the dark, and had on an abattoir. That's Friday night, yeah I think we broke the law. Always say we're gonna slide, not the wall. Warrants out for my